Esta é ZYK658. Rádio Progresso de São Carlos. 1.400 kHz. 5.000 watts de potência. Falando da cidade do rádio. São Carlos, São Paulo. Progresso. O tempo todo junto de você. O que não tivesse a ver.